544, decolar 225, chame controle Salvador na frequência 119.80. 1980, azul 9544, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 9544. Contato em radar na decolagem, submanter o nível 360 via saída Sambu 1. Você vê a saída subindo a 360, azul 9544. Quando possível, vou andar, senhor. Obrigado, VAR, Leda, azul 9544. Direto, Leda. Letras 367, desça para 2 no pé e ajuste o altímetro no 012, ajuste o altímetro no 012. Informe estabilizado top do segmento AES-X-Ray. Não teria possibilidade de acertar o WISC da 367, desce para 2000 na prova do Serra Vitor 366? Pulso a Vitor 367, após Serra Vitor 366, descendo agora para 2500 pés, ajuste o altímetro 2012. 2512, obrigado. Estabilizado AES-X-Ray, pista 10, volume 20. Número 620, complete final do procedimento, ele é X-Ray, chama agora a torre, 118.95. 1895, boa tarde, 620. Boa tarde, eu vou 620. Lula 620, continua a aproximação aguardando pista livre, tráfego agora avistado, ajuste altímetro no 012. 1012, continua a aproximação, voo 620. Uno 620, autorizado por pisto no 0, vento 160 graus, 07 nós, ajuste altímetro 1012. Livre pouso 1012, no 620. O 2009, decolado aos 28, chame controle Salvador na frequência 119.80. 1980, 2009, bloco. Salvador, batalha de 2009, vai passar 2 mil pés, São Roma. O 2009, contato radar na decolagem, submanto nível 240 via saída, São Roma. 240 via 2009, seria possível voar na prova de coral? 2009, coral, o 2009. Direto coral, 2009, direto. Estabilizando no ISC 3367. O 3367, completo final do procedimento. Chama agora turno na frequência 118.95. 3195, tem um bom trabalho. 3367. Pressão 235, bom no 3365. 5 ao término 2545. 2025, 2545, obrigado. Correio de Salvador, 3367. 3367, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste altímetro no 0 no 2. 0 no 2, aguarda pista livre, 3367. Polo 620, no solo 30, olhe pra ficha, me controle só na frequência 121 decimal 9. 219, 620, boa tarde. Tá 3367, autorizado pouso sistema 0, vento 160 graus 079. Autorizou pouso zona 0, tá 3367. Azul 9544, chama agora o centro Recife na frequência 1251, ao término 23, décima 8. Pode repetir a frequência para o Azul 9544? 125, décima 1, ao término 23, décima 8. Decimal 1, 125 decimal 1, alternando 123 decimal 8. Entendeu, 251 alterna 238, azul 9544. Gol 2009, pode chamar o ponto Centro Recife? Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8, gol 2009. 251338, 2009, mano. Salvador, Daniel 6327, na sexta tá pronto. Confirme, Chané 6327, chamou pronto? Afirmo. Chané 6327, autorizado a alinhar e decolar. Sono 0, vento 170 graus, 079. Alinhar e decolar 10, Chané 6327. Passaredo 9800, autorizado a alinhar e manter o sistema 0. Mantendo 0, 9800. Decolado aos 38, no controle Salvador na frequência 119.80. 198, chegando 6327. Controle Salvador, muito boa tarde, chegando 6327. Chegando 6327, contato radar na decolagem, sub mantendo em voo 180 via saída Coral no Bravo. Autorizado voar, Coral. Capro de Coral, 180, chegando 6327. Passaredo 9800, autorizado em colagem, sistema 0, vento 170 graus, 079. Iniciando no 0, 9800, passaredo. Controle Oxenar 6327, desvio à esquerda, proa 200, por aproximadamente 20 milhas. Está livre de desvios, o Xanai 6327 informa o Delta. Reportará. Passagem 9800, decolado aos 4 1, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 19, obrigado, bom dia, passageiro. Boa tarde. Controle Salvador, um cordial boa tarde, 9800, passarelo do decolado Nação, voo ONU. Passarelo 9800, contato radar na decolagem, submeta nível 220 via saída, Salvo ONU. Via Salvo ONU, ascensão 220, sobe via 9800. Companheiro 6327, apurando Coral. Peter Xené 6327, controle eficiente, voe Coral, subindo ao nível 180 em front, passando Coral. Apagar a Coral, Xené 6327. patrulha, 9800, está efetuando pequeno desvio à esquerda da rota devido a formações pelas próximas 10 milhas. Confirme? O 9800 está à esquerda da rota efetuando desvios devido a formação por aproximadamente 10 milhas, senhor. Cheque, qual é o termo de desvio passado de 9800? Assim faremos 9800. A Chanel 9327, chame agora o Chanel 6327, 5 milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, mandando nível 180, chame agora o controle Ilhéus na frequência 120.1, Chanel 6327. Ilhéus 201, obrigado, tempo. Foi Ilhéus sub, mantendo o 220, chama agora 126, 251, altando 23, 18, voando Ilhéus. Está presente, voando na prova de Ilhéus agora, 9800, passarelo, em ascensão ao 220, 251, obrigado, boa tarde, passarelo. Boa. 6355, autorizado a linha e decolar, pistão a zero, vento 170 graus, 05 nós. Livre em alinhar e decolar, linha 355, decolado ao 57, chame controle Salvador na frequência 119.80. Ok, 19.86355. Salvador, boa tarde, 6355 da Oxonete. 6355, contato radar na decolagem, submanto nível 360, via saída Sambo 1, Oxonete 6305. 360, via Sambo 1, saída 63. Controle, Oceano 6355. Oceano 6355, controle. Está registrado, está bom, ativado. 6355, está livre dos desvios. O controle CS disse que está voando Motiva e informações. Eu só sinto que chama agora o centro de Recife, eu falo mesmo na frequência 95.1, na alterna 123.8. 251.23, obrigado, boa tarde. Salvador, Gono 097, passe para pronto. Gono 097, 3. Hotel Daniel Decolar Piston 0, vento 160 graus, 79. Além de cola, pista no 0, gono 097. Decolado 1-1, controle em 19-8, vou ver. 9-8, obrigado. Prono 097, passando 1500, boa tarde. 097, contato radar na decolagem, subi mantendo 360, via saída Argon. De água, 360, vou 1097. Salvador, boa tarde, azul 4166, informação Sierra, Zona 50. Azul 4166, sua identificação via chegada Bomed 1 desse, Mateus 050, ajuste última, trono 03. Via chegada Bomed 1 desse, Mateus 050, ajuste no 013, azul 4166. do 1966 presente, poderia voar aqui, tá? Foi TAP com azul 4166, após TAP Voituna, autorizado no final do procedimento LFX-ray em forma estabilizada. Desce e mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 1012. Ok, então desce e mantenha 2000 com 1012 agora. Voando Duna, corrigindo, voando em TAP, após Duna, chama estabilizado em LF, 4166. Dona 097, passa nível 190, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 35.3. 288.353, Dona 097. Para pronto, imediato, 6314. Xelé 6314, autorizado, Daniel, decolar, pista no zero, 101, 80 graus, 99. Eu decolar, 6314. Passando Lima Hotel, Copy Identification, Senate Flight Level 050, And the slow ahead of my intersection for intercepting my main arrival. Identity change to flight level 050. I'm on arrival. Could you fly heading to an intersection? Fly direct to the no 4, decorado 32.8, 19.8, boa viagem. 19.8, boa. Confirma para o controle? 6304, decolou, passa 1500, pode voar direto ao Pomo. 6304, contato radar no decolagem, subindo até o nível 340. Pós 2000 pés, autorizado com a COP. Rock boa após 2000, obrigado. Chalé 3 1 4, suba restrito nível 320. 320 restrito.